dia de hoje. Se não houvesse o amanhã, se Jesus não vivesse, minha fé seria vã. O que seria de mim se Jesus não me redimisse e as minhas súplicas ele não. Só ter a plena felicidade conhecendo a verdade, pois Cristo vive. Também em mim.